Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos começando uma temporada nova aqui no Acervo. Filmes da infância. Uma temporada assim bem nostálgica, bem pessoal. São filmes que não necessariamente são assim hiperclássicos do cinema, assim, profundos, filmes cine-arte, mas sim filmes que nós três assistimos quando éramos crianças, ou né, jovens pessoas, e nos aproximaram do cinema, né? Foi tipo um primeiro passo nessa direção da gente virar tipo apreciadores do cinema, mas que é o que a gente é hoje, né? A gente aprecia o cinema, a gente começou essa jornada na infância, né? Então a gente fez uma seleção dos filmes, dois filmes por cada um de nós, né? Vai ser uma temporada de 6 filmes, desses filmes que são muito importantes, pessoais, assim, que foram nossos primeiros passos, né? Nessa história de apreciar o cinema, de curtir e tal, bem pessoais as escolhas. A gente não vai revelar ainda a temporada toda, exceto, né, obviamente, o episódio de hoje, né? A gente tá abrindo com Superman, o filme de 78, o filme do Richard Donner com Christopher Reeve, Margot Kidder, o Marlon Brando, filmão, assim, o primeiro filme de super-heróis propriamente dito, assim, que teve grande sucesso e por muito tempo e até hoje, assim, é tipo o marco, né, dessa era de super-heróis no cinema, né, e é uma seleção do meu primeiro co-host que eu vou apresentar aqui, grande Diego Nunes. E aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem a todos? Aqui fala o amigo, your friend, Super-Homem, adoro, da minha infância. Esse filme já vi, não sei, talvez mais de 30 vezes. Assisti ele bem na sessão da tarde. É um filme que realmente me marcou muito, muito, muito na infância. Por coincidência, é um filme que tá agora no cinema também, né? A nova versão. Que é uma versão muito inspirada, né? Influenciada por essa versão que a gente tá falando hoje, né? Do Super-Homem 78. O Super-Homem do James Gunn. É uma versão que recupera um pouco o Super-Homem amigo, né? O Super-Homem herói mesmo. Bonzinho, gente boa, tranquilo. Não o Super-Homem da manosfera, né? Do Zack Snyder. É triste. E que não fala porra nenhuma. Super-Homem lacônico, sabe? Mal-humorado. E com aquele pai de bosta, de merda, né? Do Kevin Costner, tá? É uma versão absurda, né? Do Super-Homem. Esse que eu gosto. Esse é o meu Super-Homem. Esse é com quem eu me identifico. Deixa eu aproveitar, então, apresentar meu outro co-host aqui, que já interrompeu. O grande Igor de Campos. E aí, velho? Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar com vocês aqui, cavaleiros, compartilhando as minhas ideias chulas a respeito desses filmes que usam a cueca do lado de fora da roupa. Pronto, já comecei com o pé na porta. É isso que eu acho. Tá, isso aí, né? Bom, mas essa vai ser uma temporada, assim, que a gente entende que não são, assim, a estética dos filmes, o conteúdo não vai bater assim com esse viés assim profundo da cinematografia. A gente vai falar muito a respeito dos filmes, né? Mas se você, como um ouvinte mais jovem, por exemplo, né, você escuta a gente falar de algum dos filmes da temporada, você diz, nossa, esse filme, porra, sessão da tarde total e eles estão aí dedicando o episódio, é porque realmente são filmes importantes pra nós, assim, de uma maneira subjetiva, né? Então essa vai ser uma temporada assim mais subjetiva do que as outras. A história do Superman, não sei se faz muita falta de falar da trama. É um velho Superman, né, é um alienígena que cai criança na Terra, né, que o planeta dele é destruído, e ele é criado, né, por um casal mais velho nos Estados Unidos, e ele cresce, e pelo fato dele não ser daqui, o Sol do nosso sistema solar dá uns poderes pra ele, né, ele é uma pessoa aparentemente, mas ele pode voar, ele é poderoso, ele é super rápido e tal, e ele vive meio que escondido entre nós, com uma identidade secreta, né? Ele é um jornalista, né? O Clark Kent. Só que ele se revela como essa figura Superman, né? Que é um herói cujo trabalho é meio que proteger mesmo as pessoas, né? Não tem uma agenda, né? E ele conhece a Lois Lane, que é a jornalista que trabalha com ele, né? Que é bem mais fogosa, assim, mais animada. E ele é, propositalmente, ele projeta uma imagem bem pacata, né? Porque ele é uma pessoa hiperpoderosa, né? Mas pra viver entre nós, ele fica meio que abafado de propósito. Isso é até um elemento legal pra gente, desse disfarce dele, né? E tem o grande inimigo dele no filme, né? O grandíssimo Jim Hackman. É o Lex Luthor, que é um cientista maluco, um milionário, assim, que tem um plano, assim, de destruir metade da Califórnia para poder ficar rico com a terra que ele comprou, que dentro que é no deserto. Ele consegue, né, roubar uns mísseis lá, mas o Super-Homem, no final do filme, ele consegue evitar, né, essa catástrofe, né? E prender o Lex Luthor e os asseclas dele, né? O Otis e a senhora Tashmacher. É isso, né? Não tem muita história, e você que tá ouvindo certo, certamente já é familiar. Então a gente podia já começar a partir mesmo pro lado histórico e pro lado sentimental, sei lá, e formativo, né? Eu acho que da história. Então, obviamente, né, Diegão, você como o homem que escolheu esse filme, né, que pra mim também é muito importante, né? E inclusive vale ressaltar que é um filme que é anterior a nós, né? Você assistiu ele anos depois, né? Porque ele é de 78, né? Então não foi um filme assim que serviu no cinema, né? Como é que foi essa sua descoberta do Superman? Eu nasci em 79. Eu não me lembro exatamente quando eu assisti esse filme, mas eu assisti esse filme bem pequeno. Eu devia ter, não sei, 5, 6 anos quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Então isso é fundamental e por coincidência o Felipe falou a palavra que resumia a minha primeira impressão, primeira tese sobre esse filme, que o Felipe falou que é um filme formativo. Então eu assisti esse filme, era bem pequeno, né? E como o Felipe falou, né, a gente sabe disso, né? Antes do Superman, 78, não tinha um filme de super-herói, né, feito, que tinha feito tanto sucesso como o filme do Superman. Então foi a primeira vez que eu tive um contato com um filme de super-herói, né, com um filme sobre mitologia, sobre um ser mítico e super além de nós. E esse filme, como teve um, né, como eu assisti muito cedo, né, quando eu era bem criança, né, teve um impacto muito profundo em mim, assim. E, inclusive, eu acho que ajudou muito a formar a minha personalidade, né? Porque eu acho que o cinema faz muito isso, né? Quando você vê um filme que te marca muito, né, muito cedo, esse filme, ele meio se incorpora no seu comportamento, né? Ele se incorpora num núcleo da sua personalidade, da sua psique, e pronto. Então, esse contato com um herói que é quase um deus solar, né, que é um Apolo, que é invencível e vulnerável e tudo, né, que são as grandes críticas que se fazem ao Super-Homem, né? Ele é poderoso demais. E mesmo assim ele decide usar esse poder para o bem, para defender os mais fracos, né, e oprimidos. Isso teve um impacto muito forte em mim. Então, para mim, esse é o grande arquétipo do super-herói. Para mim, o homem que é super poderoso, que é Ubermensch, né, que é super além de todos nós, mas ele usa para o bem esse poder, né? Ele não se deixa corromper. Ele é tão super, tão forte, tão foda, que ele não se corrompe, né? Ele tá além da corrupção também. Então, esse senso de ética, esse comportamento, assim, consciente do poder que você tem e de você escolher, né, a fazer a coisa certa e não a coisa errada, isso ficou muito forte em mim, né? E o filme é um filme que não tem menções, não tem associações claras com religião, com Deus, com nada disso. E também a minha criação foi muito arreligiosa, né? Foi muito longe da igreja. Desde que cedo, né, uma criança meio ateia. Eu comecei a estudar num colégio de freira na segunda série, né, com 7, 8 anos, e mesmo lá, mesmo então, eu ficava meio que com um risinho irônico, né, nas aulas de catequese, assim, é mesmo? Caraca, Virgem Maria, né, ficou grávida com o anjo Gabriel, o anjo Gabriel falou pra ela que ela tava grávida e ela ficou grávida? Caraca, beleza. Então, eu acho que esse filme foi meio uma catequese pra mim, eu acho. Foi um dos filmes que me colocaram um senso de ética, pensando bem hoje. E o Christopher Reeve é um ator que incorpora isso, que realmente comanda isso fantasticamente bem. Eu acho. Ele não tem um pingo de ironia, né? Ele faz um Superman sem ironia, né? Ele faz um Superman mesmo, de verdade. Você acredita mesmo que ele é Superman? Então, pra mim, essa é a minha primeira colocação sobre o filme hoje. Perfeito. Inclusive, eu li muito tempo atrás, não sei nem quando nem quem falou, mas acho que é um assunto interessante pra gente falar depois, que o elemento mais fantástico do Super-Homem não é que ele voa, que ele pode soprar gelado, tem raios e tal. Que o elemento de mais fantástico que apela a gente hoje em dia, inclusive, no século XXI, não é que ele tem esses poderes, e sim que ele tem os poderes e ele decide que ele não vai ser egocêntrico, não vai ser tacanho, não vai trabalhar só pra ele, né? Que é o mais fantástico que ele tem isso tudo e ele decide ser um bom samaritano, né? Que esse aspecto é mais chocante, né? Algo bem inumano dele, né? Ele não realmente, ele se entrega, né? Ele é dedicado, não é uma pessoa com muito poder que se autosserve, que é o que a gente vê que acontece no mundo, né? Todos bilionários e tal, a intenção número um deles é ter mais poder, é fazer, né, tudo pra eles, né? Não é ajudar os outros, né? Que nem o Super-Homem faz, né? Essa é a razão principal pela qual eu gostei tanto da versão do primeiro filme da Mulher Maravilha. Eu gostei muito porque é um filme que realmente recupera muito esse senso de heroísmo altruísta do Superman na Mulher Maravilha, da Gal Gadot. que elas, tipo assim, é óbvio que eu vou fazer o bem. É lógico que eu vou tentar fazer o máximo aqui, fazer a diferença na Segunda Guerra Mundial. E esse contraponto com a Lois Lane, né? Seu Trevor, o soldado, né? Humano, que é namorado dela, assim, eu achei perfeito. O filme me empolgou muito, né? O segundo filme da Mulher Maravilha e depois Liga da Justiça, tudo uma porcaria, uma bosta, né? Exatamente, os filmes do Super-Homem também, né? A gente pode falar isso depois, né? Os filmes Super-Homem 2, 3, 4, tudo muito ruim, ruim. Bosta, assim. Mas, assim, eu acho que tanto esse quanto Mulher Maravilha 1, né, e Super-Homem 1, eles têm alguma coisa que eles capturaram uma mágica ali que depois não conseguiram reproduzir. Mas esse filme tem uma mágica pra mim, um mito dentro dele muito fera, assim. Não sei como. Perfeito. E, bom, Igão, você quer destruir agora a infância do Diego e todo o ponto de vista dele? Como é que é a sua história com o Super-Homem? Destruir a infância do Diego é fácil, é só realmente ficar batendo essa tecla aí do herói que não sabe usar uma cueca dentro da roupa. Acabou. Então, pra mim, perde completamente moral. Não, mas brincadeiras à parte, gente. Eu até brinquei antes com vocês dizendo que eu prefiro o Super-Homem do Zack Snyder. Na verdade, eu não prefiro nenhum Super-Homem, não. Assim, é muito curioso a minha história, porque eu, na verdade, nunca liguei muito o Super-Homem. Esse filme também é um filme que eu assisti quando eu era pequeno. Agora, assim como o Diego, eu também não lembro exatamente quando que eu vi esse filme, mas eu era muito pequeno quando eu vi esse filme. Muito provavelmente eu vi ele na televisão, numa das várias reprises que ele teve na Rede Globo. Mas, ao contrário do Diego, eu não fui marcado por esse filme, né? Eu tenho que dizer assim, eu gosto do filme, eu gosto do primeiro Super-Homem. Esse Super-Homem com Christopher Reeve de 1978, né, com o Marlon Brando fazendo o Jor-El e o Gene Hackman fazendo o Lex Luthor. Eu gosto desse filme. Eu acho que é um filme muito bom. Tenho minhas ressalvas, né, mas depois eu entro nisso. Mas ainda assim, eu acho que é um filme bem prazeroso de assistir. E assim, ele não deixa de ser nostálgico também, mesmo pra mim. Mas o engraçado é que eu nunca dei muita bola pro Super-Homem. O Super-Homem nunca foi um herói pra mim, nunca foi um exemplo, um role model. Ao contrário do Diego, eu já tive uma... Eu também estudei em colégio de freira, né, mas eu fui uma criança muito religiosa. Eu era um menino muito pio, sabe? Eu frequentava a igreja porque eu gostava de frequentar a igreja. Fazia aulinha de catequese todo sábado de manhã ou domingo de manhã, agora eu não lembro. E eu lembro, inclusive, de falar para uma das minhas professoras que eu gostava de ir para lá, sabe? Eu não ia lá forçado pela minha família. Era minha vontade estar lá. Então, eu tinha uma ligação muito forte com a religião, com a religiosidade católica especificamente, né? E que foi se perdendo ao longo dos anos por conta de uma série de motivos. Mas, dito isso, não sei, assim, o Diego, ele traçou um paralelo interessante aí, assim. Ele não era uma pessoa religiosa, ele não era um menino religioso, ao contrário do que eu fui, mas ele gostava de Super-Homem. E a minha história é o inverso. Eu era uma criança autenticamente religiosa, sabe, que rezava e acabou desenvolvendo uma série de complexos de inferioridade por conta da religiosidade católica, que a gente sabe que não é fácil, né? Essa ideia de que você nasceu em pecado, que você tem que expurgar o pecado do seu corpo, sabe? Isso me deu uma série de traumas psicológicos que eu tive que me livrar deles ao longo de muita terapia depois dos anos. E eu não ligava, nunca liguei pro Super-Homem. O Super-Homem, pra mim, assim, eu acho que de certa forma o Super-Homem sempre foi uma alegoria meio que óbvia a Jesus. E meio que é isso. Mais um Jesus aí. Só que é um Jesus da cultura pop, sabe? É um cara que realmente, ele caiu do céu, ele fala com o pai dele, que é uma presença celeste, que inclusive fala com aquela voz erona do Marlon Brando. Ele está junto de nós, mas ele está acima de nós ao mesmo tempo. Pra mim, não sei, isso é muito Cristo. Tá, entendi. Eu acho que eu nunca, de certa forma, me senti muito atraído por essa ideia de herói. Fast forward, eu que tenho uma fama de chato, já fui chamado várias vezes de chato em diversas ocasiões, uma delas porque eu não dou muita trela pra esses filmes da Marvel. Todo mundo acha, é porque você é um pedante cinéfilo, só assiste Tarkovsky. Não, não é por isso não. Assim, eu acho que é desde criança. Eu nunca fui muito ligado nessa coisa de super-herói, ó, tem o herói, sabe, ver a revistinha do herói, vamos assistir o desenho animado do herói, vamos brincar de herói. Nunca. O Super-Homem, que talvez seja a epítome da própria ideia, do ideal de herói, de super-herói, eu acho que foi literalmente o primeiro, posso estar enganado aqui, depois me corrija se estiver errado, mas talvez o primeiro ou um dos primeiros super-heróis da cultura pop, tá, é uma ideia que nunca colou. Eu acho que se tem um herói que sempre me fascinou, e talvez pelos motivos errados, né, mas depois eu posso falar sobre isso, é um herói que eu vou falar só no final do episódio, quando eu for indicar o meu filme, aí eu falo, e ele é literalmente o único herói que me marca, assim, quando sai um filme desse personagem, é quase que uma tradição pra mim, eu tenho que ver esse filme no cinema, mas ele é o único super-herói pra quem eu, nem vou dizer que eu pago pau, porque eu não pago pau pra ele, mas assim, eu tenho realmente uma nostalgia forte, um afeto forte de infância com ele. Dito isso, eu adoro esse filme, eu acho que esse filme é muito bom, eu acho que Christopher Reeve é uma das grandes grandes presenças carismáticas da história do cinema, assim, faz muita falta ter um ator como ele hoje em dia. Eu acho que o elenco todo tá muito bem. A Margot Kidder, fantástica. Até a ponta do Marlon Brando, assim, aquele começo do filme também, assim, com o Marlon Brando, tem o Terrence Stamp fazendo o General Zod. Ele aparece pouco, mas a presença dele é forte, é marcante, né? Eu assisti uma versão agora recentemente pra gente gravar o podcast que tem o Trevor Howard, inclusive. Ele é um dos membros do Conselho de Krypton, né? Eu tinha esquecido que ele aparecia lá. É um dos grandes atores britânicos de todos os tempos, né? Interessante ver ele, assim, como sendo mais um dos kryptonianos que não acredita, né, nas teorias conspiratórias do Jor-El, né? Eu achei bacana isso. Tem o Gene Hackman, mas aí tem talvez minha única ressalva do filme, né? O Gene Hackman, né, que é um grandíssimo ator. Aliás, rest in peace, Gene Hackman, né, que faleceu esse ano. Eu acho que todas as cenas do Lex Luthor nesse filme são chatas. Pra mim é a parte mais desinteressante do filme. Eu achei bobas, eu não achei engraçado, eu achei... Eles quiseram fazer o do Lex Luthor uma espécie de comic relief, uma espécie de alívio cômico do filme. Não vou dizer que é horrível, que é horroroso, mas eu vou dizer que, olha, eu gosto muito mais de ver o Christopher Reeve com a Margot Kidder. Tem uma coisa meio screwball comedy nessa interação dos dois, que lembra um pouquinho Cary Grant e Katharine Hepburn, sabe? Esses tempos das comédias do Billy Wilder, essa troca rápida, assim, sabe, de frases de efeito. Eu gosto disso. Eu acho que esses momentos engraçados, né, do Christopher Reeve, eu acho que ele tinha um talento cômico, assim, sabe, que talvez não tenha sido muito explorado em outros filmes que ele fez depois. Até mesmo porque ele era um excelente ator dramático também. Pra mim, essas são as minhas partes favoritas do filme. E também, claro, assim, eu gosto das cenas de ação. Por mais datadas que elas sejam, sabe, eu acho legais. E a trilha sonora do John Williams é maravilhosa. Mas fora isso, né, todo aquele plot do Gene Hackman, Lex Luthor, a gente tem que roubar as ogivas nucleares. Ai, não, eu achei chato demais, eu achei, não, passa isso. Isso é meio constrangedor, isso é meio cartunesco no mau sentido. Mas é um filme que eu gosto desse filme, assim, eu tô animado pra falar sobre ele. Não sobre o Super-Homem em si, mas sobre esse filme, 78, que eu acho que realmente ele é muito bom e é um entretenimento muito bom. Eu faço minhas palavras a do Igor. Assim, eu acho que o conflito entre ele e o Lex Luthor é chato. A versão do Gene Hackman, o Gene Hackman é um ótimo ator, mas ele, nessa época, ainda se pensava muito o filme de super-herói como algo cartunesco, né, como algo caricato, exagerado. Então, de fato, ele é um vilão... Depois que a gente viu tantos vilões interessantes, hoje em dia, ver o vilão do Gene Hackman, né, é meio chato mesmo, meio... você tem que realmente fazer um exercício de retorno àquela época, né, de relativismo. Mas, realmente, o forte do filme, né, essa interação dele com a Lois Lane, com a Margot, grande atriz, né, que realmente eu mesmo vi os screen tests de várias atrizes que queriam ser a Lois Lane, tinha alugado o DVD, né, e o DVD tinha vários extras interessantes, né, e um dos extras era os screen tests de outras atrizes que queriam fazer, que fizeram auditions, né? Fizeram audições pra ser a Lois Lane. E realmente, absolutamente, eu vi. Eu teria escolhido, se eu fosse o diretor de casting do filme, sim, Margot. A Margot de longe é a melhor, mais espontânea, muito fera. Ela tá perfeita mesmo, perfeita como Lois Lane. É irônica, engraçada, essas coisas irônicas. Quando ela pergunta pra ele, você consegue ver a cor da minha lingerie? Bom, né? Consegue, né? Um adulto assistindo o filme, pô, pega isso, né? E a criança acha engraçadinho, bonitinho, mas o adulto, pô, que legal, safadinho. Então, ela é ótima pra fazer isso, perfeita, e ela acha o tom perfeito, né? O timing de cômico perfeito, né? Nessas interações com Christopher Reeve. E Christopher Reeve, espetáculo de ator, né? Tem uma cena que ele tá quase falando pra ela que ele é o Superman, né? Que ele meio que quase decide na casa dela falar pra ela, não, eu sou o Superman. E ele tira o óculos e a expressão dele muda. Ele faz uma micro atuação ali com um rosto espetacular, assim. Ele sabe, de Clark Kent, meio bobalhão, meio fofão e tudo, e meio atrapalhado. Ele vira o Super-Homem, só com os olhos, só com a expressão. Espetáculo. Só queria acrescentar também a primeira metade do filme, é de longe a melhor parte do filme, com Marlon Brando no Krypton e ele chegando no Kansas e todo aquele conflito que foi muito, eu achei muito bem feito, interessante o conflito dele com os bullies e com as meninas da sala no futebol americano, sabe? Então aquilo ali, correndo mais rápido que o trem, chegando lá primeiro, eu acho essa construção do mito ali, eu fico até arrepiado quando eu falo, eu acho lindo, eu acho de longe uma perfeita recriação do nascimento de um herói mitológico, quase um herói grego ali, como um herói grego nasce. E segue exatamente a jornada de um herói grego, né? Porque o herói grego, ele quando faz 18, 19 anos, ele também descobre, né, que ele é um cara especial, que ele veio com algum destino na Terra, né? Que ele tem algo a fazer, ele tem uma missão. E aí ele vai embora, sai de casa pra treinar. E depois de alguns anos que a gente não sabe o que aconteceu com ele, também igual Jesus Cristo, né? Entre, sei lá, criança e infância e ele fazer 30 anos, ninguém ninguém sabe o que aconteceu com Jesus. Jesus só aparece na Bíblia quando ele faz, já depois, carpinteiro, já adulto. E aí o super-homem vai pra Fortaleza e treina, entre aspas, né, com um pai lá, com a voz de Deus, né, com a voz do que está acima de nós. Fortaleza da solidão, né, a gente tem que frisar, não Fortaleza do Ceará, né, porque o Jesus vai pra Fortaleza, depois ele passa por Salvador, né, para em Recife e aí depois volta pra Metrópolis. Então ele realmente, depois de estar preparado, né? Depois de estar treinado, né? Agora eu posso ser um herói. Agora eu realmente me transformei nessa figura heróica, né? Posso começar meus trabalhos, igual Hércules, né? Já está com 30 anos depois. Então essa primeira parte do filme é excelente, é lindo, é emocionante até hoje ver. E muito bem feito. E que realmente, apesar de, como o Igor falou, né? Das cenas de ação serem muito bem feitas para a época, né? As cenas que realmente o super-homem usa os poderes dele são cenas, assim, muito legais até hoje, né? Elas aguentam bem o tempo. A primeira metade é que realmente um espetáculo. Richard Donner, né? Grande diretor. Pois é. Inclusive, eu ia falar, né? A história do Superman é que de nós três, assim, eu trabalho com quadrinho, né? Então eu sou, assim, o mais nerd cabeçudo, perdão aí, ego, né? Então eu tô bem por dentro das histórias e no quadrinho o Super-Homem, ele começou jovem a ser Super-Homem. Ele virou Superboy primeiro, né? Ele já usava aquela roupa dele morando com os pais e tal. E eu acho que isso de fazer ele fazer essa peregrinação em contato com Deus, né? É uma coisa desse roteiro que a gente nem falou, né? Que é do Mario Puzo, né? Que escreveu O Poderoso Chefão. Eu sinto que essa coisa de vamos sublinhar esse paralelo do super-homem como um Jesus pop, né? Eu acho que talvez é algo que venha dele, né? De inserir esse elemento na história de ele tá lá com a mãe, o pai José, né? O Thomas, na verdade não sei se é Thomas, Thomas é do Batman, né? O pai dele morre de infarte, né? Aí a Maria, que é a mãe, a Martha, fica na cidade e ele se despede, né? Ele diz, eu tenho que ir cumprir minha missão no deserto, né? E ele vai pro Polo Norte e gera lá a fortaleza da solidão dele. Se passam acho que 12 anos e tal. E bem Jesus, assim, eu acho que isso é um elemento do Puzo, eu imagino, pro filme e eu acho que funciona bem, né? Porque é uma atualização laica, né? Desse mito, realmente. E ele tem que se educar com a voz de Deus, porque quando o planeta morreu, pra quem não viu, que eu acho que todo mundo sabe da história, né? Os pais originais dele morrem também com o planeta, né? Mas eles mandam ele, o bebezinho, numa nave, com uma série de cristais, assim, que eles são meio que uns HDs, assim, de informação. Cada um tem um dado e tal. E ele fica aprendendo com essa voz, com essa cabeça holográfica do pai dele, o Malombrando, que realmente é tipo um deus, né? Que passa as ordens pra ele. Tem até aquelas leis, assim, meio bíblicas, né? De você não pode alterar a história deles e tal, que é uma coisa que ele mexe no final do filme, né? Ele desfaz a história e reatualiza, move o tempo, né? E quando ele tá voando pra desfazer o que aconteceu, a tragédia, e alterar a história da Terra, ele escuta aquela voz do Malombrando no céu, assim, bem Deus, né? Não, isso é proibido, isso é um pecado quase, né? Eu sinto que esses elementos que o Puzo, eu assumo, que colocou, dão um peso, né? Porque em geral realmente, né? Vocês estavam falando que essa relação do Clark com a Lois na redação, eles vão em dates e tal, é bem, eu senti dessa vez agora que eu vi, mais do que das anteriores, que esse aqui é um filme dos anos 70, mas ele tá evocando o tempo todo a origem do Super-Homem em 39, né? É um filme que tem uma vibe anos 40, né? O elemento do Lex Luthor ser tão palhaço e ter o Otis, o assistente dele, é uma coisa que não é algo com essa vibe anos 70, né? Mas neorrealismo americano e tal, nova Hollywood. E sim, eu acho que é um filme que é retrô de propósito. É um filme que puxa pros filmes do Howard Hawks, que puxa pra origem do Super-Homem no quadrinho, né? O fato que o Clark Kent usa aquele chapéu. Ninguém usava mais chapéu naquela época, né? E aquela dinâmica toda deles, aquela conversa rápida, né? E o Lex Luthor, eu acho que é um filme que a gente não reconhece isso mais. A gente sente que é um filme dos anos 70, mas eu acho que é um filme que ele tá evocando mesmo um passado mais aumentado, a realidade. Não é um filme realista, né? Um filme que, além de ser fantástico e ter os poderes e tal, ele tem um elemento retrô que quem viu na época já tem essa noção, sentia, né? Por isso que realmente o Lex Luthor, o Jim Hackman, é meio que um palhaço. Inclusive, já adiantando, né? A minha dica do final vai ser o filme do Jim Hackman, onde ele é um vilão, mas esse sim, do mal total, assim, não é o Lex Luthor, não, é um canalha absoluto. Então, se você fã do Jim Hackman, você vê esse filme e diz, pô, o bicho tá lá com a peruca dele, que ridículo, fica aí que eu vou passar um filme onde ele é, tipo, imperdoavelmente horrível, assim, então. Mas desses elementos que eu tava pensando, né? Além do filme ter esse aspecto nostálgico e tal, esses primeiros filmes em geral da temporada, algo que eu mencionei brevemente antes do episódio pro Diego, né? Que uma coisa que eu já senti desse episódio, revendo, é que esses filmes, além de ter esse aspecto formativo, no sentido de, sim, tem os valores e tal, que a gente aprende dessa maneira, o cinema comunica isso pra você como uma pequena criança assistindo e também introduz você à arte do cinema, eu acho que tem um elemento meio que de trauma, de medo, que esses filmes meio que colocam sem que você quase note, assim. Eu tava revendo o filme, né? Tem uma hora que o Lex Luthor, ele efetivamente consegue destruir a falha de San Andreas, né? De separar Califórnia do resto do país. E aí tem uma fenda e a Lois Lane, ela cai lá dentro, né? No carro dela. E eu lembrei, assim, visceralmente, reassistindo esse filme, o que eu senti quando eu vi quando era criança, né? Aquela cena, né? Aquele filme bonitão, Clark Kent, aquela figura sorridente, né? Super-Homem. Aí começa uma cena do filme quase do John Carpenter, da Lois Lane caindo dentro dessa vala com o carro dela, e ela é soterrada viva, e ela se asfixia com a terra caindo nela, pedras, e ela efetivamente morre, né? Eu lembrei de como eu fiquei chocado a primeira vez que eu vi. Não porque ela é uma heroína que morre e tal, você não vê, e sim porque é uma cena hipergráfica, eu senti a terra caindo na cara dela, tossindo, aí a fenda se fecha de volta e meio que comprime ela, aí chega o Super-Homem, que, né, salva milhões de pessoas e evita a apoteose, salva aviões, mas não salvou ela, né? Ele tem aquele breakdown quase. Aí eu penso, né? Um elemento legal desses filmes que marcam a gente não é simplesmente nesse sentido bonitinho e, ai, meus valores e que legal, o Super-Homem, ele faz o bem, isso é bom, moral, etc. E sim, tem um lado negro, tem uma coisa horrorosa aqui também, né? Que eu já sei, vários filmes que a gente vai ver na temporada, tem isso. Tem sempre alguma escuridão escrota, alguma coisa que o diretor, o roteirista e tal, que o filme comunica. Eu acho que isso é um elemento dos bons filmes de criança, né? Que não é só água com açúcar e diversão e tal, bonequinho, e sim tem algum choque ali de brutalidade inserido dentro dessa malha da história, né? Que no caso do Super-Homem é a morte da Lois Lane. Ele poderia simplesmente chegar, ela já morreu? Não. Você acompanha ela morrendo, né? Então eu penso, você é criança de 5 anos de idade vendo a terra caindo na cara dela, como foi comigo, né? E falei, caralho. É o momento que eu mais lembrei, assim, visceralmente do filme, né? Essa morte bruta, assim, que eu acho que é um dos elementos que ajuda o filme a ficar no resto da sua vida, né? Te marca, né? É perfeito. Eu acho que essa é uma estratégia narrativa que já tem sido amplamente usada por vários grandes narradores, né, da história da literatura e do cinema também. Essa sua fala, Filipão, me faz lembrar uma entrevista que eu assisti muitos anos atrás com Clive Barker, né? Pra quem não sabe, Clive Barker, escritor inglês, escritor e diretor de cinema inglês, que ficou mundialmente conhecido como sendo o criador do Hellraiser, né, da franquia Hellraiser. Ele dirigiu, na verdade, o primeiro filme, produziu o segundo filme, e depois os outros filmes, todos sem a participação dele, são uma droga. Na minha opinião, pessoal, sou um grandíssimo fã dos primeiros filmes, dos primeiros dois filmes, né? E gosto muito da obra literária do Clive Barker. Ele estava dando uma entrevista falando a respeito de um livro infantil que ele estava escrevendo na época, estava lançando na época, chamado The Thief of Always, né? O Ladrão da Eternidade, ou O Ladrão do Sempre. Eu esqueci como é que é a tradução desse livro aqui no Brasil. Mas ele falando que para que haja a luz, assim, numa história infantil, num conto de fadas, para que o público realmente sinta, né, os momentos de luminosidade ou a grandiosidade dos feitos heróicos de um personagem principal, é necessário que haja a escuridão, porque a luz, ela é mais intensa quando ela é sentida a partir desse contraste. O que me remete também a uma coisa que eu havia ouvido do J.R.R. Tolkien, quando ele estava dando uma entrevista, aquela famosa entrevista dele para a BBC, em que ele fala que na estrutura narrativa do Senhor dos Anéis, ele vai alternando entre momentos de luz e escuridão, ou seja, a Sociedade do Anel em um determinado momento se perde na floresta de Mirkwood, onde coisas terríveis acontecem, para logo depois eles encontrarem Rivendell, onde tem Elrond e os elfos, e onde a vida é bela e tudo é bonito e as pessoas são bonitas. Eu acho engraçado justamente porque esse momento da morte da Lois Lane e o que acontece logo em seguida disso, para mim, esse que é o cerne do filme. Aí, de novo, não é o cerne do Super-Homem. Eu não ligo muito pro Super-Homem. Mas esse filme é muito bom. Eu acho que o cerne desse filme, ou pelo menos assim, um dos corações desse filme, tá nisso aí. Porque eu acho que o primeiro Super-Homem, esse Super-Homem, o filme Super-Homem de 1978, ele é muito otimista, porque ele basicamente conta a história de uma pessoa que consegue superar o trauma. Pra mim, o filme é sobre isso. Porque você tem esse personagem com poderes extraordinários, né? Que é o Kal-El, também conhecido como Clark Kent, que ele tem uma interdição muito grande, sabe? Ele tem poderes fantásticos, mas, assim, basicamente duas coisas que ele não pode fazer. Ele não pode se amostrar, isso é um comportamento que ele pega dos pais adotivos dele, mas que depois é reforçado por esse pai divino que ele tem, né, na figura do Marlon Brando. E a outra coisa, ele não pode interferir na história dos homens, não pode interferir no andamento da história da humanidade. Então, ele começa com essa interdição, olha, jamais passa isso. Mas só que ele sofre um trauma no começo do filme, que é a morte do pai adotivo dele. E ele até se questiona, inclusive, quando ele tá velando o pai, poxa, com todos esses poderes, eu não consegui salvá-lo. Ou seja, do que adianta tudo isso que eu posso fazer se eu não conseguir fazer aquilo que eu mais queria fazer, que era salvar a vida do meu próprio pai? Horas depois, quando ele tá passando por aquela situação terrível, né, do carro da Lois Lane sendo soterrado e ele tem que retirar o corpo dela do carro, você vê que é como se ele estivesse revivendo esse trauma. Pela segunda vez, ele tá perdendo uma pessoa que ele ama muito e, apesar dos poderes dele, ele é incapaz de fazer alguma coisa. Revivendo o trauma, o que é o que a gente faz, né? Essa é a própria dinâmica do trauma, né? Você está fadado a revivê-lo cada vez mais se ele permanece no seu inconsciente. Mas aí ele faz uma coisa que é além de qualquer expectativa, que é ele quebra a interdição. Ou seja, é engraçado agora falar isso, assim, é um insight que eu acabei de ter, assim, dizer, ele é uma figura meio crística, mas ele é meio anticristo no final, porque ele quebra aquilo que o pai dele falou. A interdição do pai dele foi, ó, jamais interfira na história da humanidade. Para salvar a Lois Lane e para superar esse trauma de ser impotente diante dos acontecimentos e poder realmente fazer alguma coisa para salvar alguém que ele ama, ele tem que quebrar essa interdição, ou seja, ele tem que ir contra aquilo que o pai dele falou para ele fazer. Eu não sei, eu acho que isso oferece um insight muito interessante do ponto de vista psicológico mesmo, para qualquer pessoa que se vê presa a um comportamento repetitivo, possivelmente gerado por algum trauma, de pensar realmente qual que é a interdição que faz com que você se ache incapaz de reescrever a sua história a ponto de conseguir superar aquela situação que te bloqueou e que te estancou afetivamente. Então, acho que nesse sentido, mais do que a ética de salvar a humanidade e tudo mais, mas aí, no caso, eu tô falando realmente assim da minha experiência pessoal, né? Porque pra mim, Super-Homem é Cristo de cueca. Mais do que isso, o otimismo do Super-Homem, do filme Super-Homem, é realmente essa mensagem de que, olha, por mais que você tenha passado por agruras e vicissitudes, por mais que você tenha sofrido na sua vida, por mais que você tenha sido traumatizado, existe um caminho alternativo de superação dessas coisas. Você pode reescrever a sua história. Isso eu acho uma mensagem muito otimista. Eu acho que isso é uma das coisas boas que eu vejo nesse filme. Valeu, Igor. Obrigado, porque agora você me fez entender por que eu gosto tanto desse filme. Ele realmente, eu interpreto esse ato dele de desafiar a interdição. Vou desafiar essa interdição aqui, porque eu não aceito reviver esse trauma de novo. Porque ele é o lado humano dele, ele é humano também. Ele foi criado na Terra. Ele não é totalmente Cristo. Ele não é totalmente um alienígena. Ele não é totalmente bom e perfeito e arquétipo, né? Ele também tem um lado humano. E ele não aguenta ter perdido o pai e perder depois a pessoa que ele mais ama de novo, a Lois Lane. Não aceito isso. Eu sou humano, sabe? Eu vou usar meu poder pro meu bem, porque eu vou ser egoísta. Pela primeira vez, eu vou ser egoísta. Vou quebrar o arquétipo. Então, essa cena, ele não foi Jesus. Não foi Jesus. Não, o demônio mostrou pra ele. Poxa, olha só a sua vida que você pode ter com Maria Madalena. Lá, Última Tentação de Cristo. Kazan Kzax, né? Depois Scorsese fez. Você pode ter uma vida normal. Você pode ser marido. Você pode ter filho. Você pode se casar com a Maria Madalena. Você pode ser uma pessoa normal e comum. Olha aí, sabe? Maria Madalena. Sabe? Então é a última tentação do demônio lá. E o Jesus, não. Eu vou ser Jesus. Vou morrer na cruz. E vou salvar todos. Depois ressuscitar. Tá? E o super-homem, não, eu não vou. Eu aceito. Valeu, demônio. Eu vou. Bora, a Lois Lane vai ficar viva. Eu caio na tentação, eu sou humano. Eu caio em tentação, sabe, não sou tão Cristo assim. Perfeito. Valeu, demônio. Valeu, demônio, ótimo. Ficamos com essa imagem de super-homem fazer. Mas realmente, isso é bem específico do super-homem, né? Que ele não simplesmente caiu da terra lá, mandado pelo pai divino dele, já formado, né? Aquela coisa pura e única. E ele foi filtrado, né? Pela experiência humana, né? É isso que é o diferencial dele para um Apolo da vida, né? Para uma figura realmente mítica é essa, né? Ele é mais um semideus, né? Ele tem esse toque do divino, mas ele não é, né? Ele, no fundo, ele é um cara, né? Que é uma coisa que o filme novo faz muito, né? O foco foco é esse, né? Ele não é um super ET hiperpoderoso. Ele é um cara que tem os poderes lá e pode ajudar, né? Então, acho que esse é um diferencial do Super-Homem pro Jesus, né? Não, é uma atualização um pouco, né? Isso que o Diego colocou é realmente uma questão interessante. Eu não tinha pensado por esse lado, assim. Eu tinha pensado mais, assim, nessa sinuca de bico ética, né? Que o filme ele propõe. Que eu acho que é muito interessante. Que eu acho que é muito positivo também. Porque, assim, quem coloca essa interdição no Super-Homem é o pai dele. E quem é que é o pai dele? É muito interessante, porque o começo do filme é basicamente o pai dele. O Super-Homem mesmo, ele só vai aparecer depois de uns 40 minutos de filme, né? Que é aquela cena fantástica do helicóptero quase caindo do edifício, né? É a primeira cena que a gente vai ver realmente o Super-Homem. Aliás, eu tenho que dizer que, novamente, eu nunca liguei muito pro Super-Homem, mas eu fico arrepiado quando vejo aquela cena. A música do John Williams, os efeitos especiais e a própria interpretação do Christopher Reeve, que você vê que realmente muda como que ele fica mais seguro e assertivo a partir do momento que ele coloca aquela roupa ridícula do Super-Homem, né? É impressionante. Mas os primeiros 20 minutos do filme, né, pelo menos na versão que eu assisti, é basicamente a história do Jor-El, que é o pai dele. Quem é que é o pai dele? Né? Assim, a primeira cena do filme é o Jor-El presidindo um julgamento. Ele está condenando o General Zod e seus acólitos de insurreição. Olha só que coisa engraçada. E ele condena eles a uma pena bem dura, assim, porque eles são lançados no espaço e mesmo implorando, por favor, me tire daqui, perdoe-me, eles são jogados no espaço, sabe? Então, assim, é uma lei muito inflexível. Sabe? Parece que Krypton é uma sociedade terrivelmente inflexível. Aquelas figuras do júri, aquelas cabeças, né, que aparecem enquanto ele tá pronunciando a sentença dos culpados, né? Aquilo me lembrou, não sei, 1984, né? O filme do Michael Redford, ou até mesmo Brasil, o filme do Terry Gilliam, sabe? Me lembrou uma daquelas cenas, assim, sabe, de distopias com ditaduras totalitárias. O que me faz pensar que Krypton não era esse planeta legal de gente bacana. Krypton parecia ser uma espécie de ditadura com leis muito draconianas, né? Para aquelas pessoas que quebrassem, né, o bom andamento das coisas. E o Jor-El, ele não é nada menos que a lei, tipo, ele é o jurista, né? Ele é o cara que sentencia aquelas pessoas ao exílio, ou seja lá o que for. Então, assim, é o cara que tem a letra da lei. Ele é a própria imagem da interdição. Ele é um pai altamente superegóico e poderoso, dono da palavra final, que é a sentença. Olha só que engraçado. Momentos antes dele condenar, né, os culpados, né, o General Zod fala: junte-se a nós, Jor-El, você já discordou do conselho antes. Se você se juntar à nossa revolução, ele usa essa palavra, inclusive, revolução. Em algum momento, alguém usa essa palavra, revolução. Se você juntar essa revolução, né, eu farei você segundo no comando. Ou seja, dando a entender que, olha, o Jor-El, ele é essa figura que encarna a palavra da lei, mas ele também, ele tem uma sementinha de revolta dentro dele, sabe? Ele não é totalmente atrelado à lei, como talvez ele dê a entender no começo do filme. Tem alguma coisa de rebelde nele, tem alguma coisa de questionador, de crítico nele. Ele não é simplesmente uma pessoa que obedece à letra da lei e pronto, acabou. Então, ele manda o filho dele pra terra, né? Ele coloca uma série de ensinamentos na cabeça do filho dele, coloca essa interdição dele, mas aí no final o Super-Homem ele meio que quebra isso, deixando bem claro que o Super-Homem ele é de fato o filho do pai dele, ou seja, aquilo que no pai dele apenas era uma potencialidade, uma possível semente de revolta e de insurreição, no Kal-El, no Super-Homem, isso é concretizado, porque ele se insurge contra a lei, ele quebra a lei e ele muda o curso da história, mas ele muda o curso da história pra poder salvar a Lois Lane, o que nos coloca numa perspectiva bem interessante das coisas. Para você ser realmente bom, para você fazer o que é bom, para você fazer o que é certo, se você cumpre a lei ao pé da letra simplesmente, você não vai estar fazendo o que é certo. O altruísmo e a genuína ajuda ao outro, isso vai além de você cumprir as regras ou fazer aquilo que é dito certo. Porque se ele tivesse feito, entre aspas, o certo, ele não teria interferido na história, ele não teria feito o mundo girar ao contrário e a Lois Lane teria morrido, né? Ele teria perdido ela. Mas é no descumprimento da lei que ele consegue fazer alguma coisa realmente muito boa. Então, olha só que lição ética interessante essa que o Super-Homem ele tá ensinando pra gente. Ou seja, longe de mim aqui querer dizer que, então o legal é você descumprir a lei. Não é isso. Mas, assim, talvez seja uma coisa bem mais sutil que isso. O caminho da bondade verdadeira, do genuíno altruísmo, não passa pelo simples cumprir de regras societais. Sabe? Não passa em você simplesmente ser, colocando aqui nos nossos termos, você ser um bom cidadão, você pagar os seus impostos e cumprir os seus deveres de cidadão brasileiro ou o que for. Isso é uma coisa muito... Às vezes você tem que desobedecer regras pra você ser realmente bom e fazer realmente bem. Eu acho que essa é um pouco, agora pensando num filme que a gente já conversou a respeito, isso eu acho que é um pouco a lição que a gente aprende também com a personagem principal do Labirinto do Fauno, que é uma menina desobediente, que descumpre as regras, mas ela descumpre as regras justamente pra poder fazer o que é bom naquele cenário onde ela se encontra. Então eu acho que tem uma ética bem mais interessante, mais cheia de nuances no Super-Homem do que a gente imagina. Ele não é simplesmente um cara bom que faz tudo certinho e é isso, sabe? Ele tá cumprindo com a lei legal. Não, ele vai além da lei, porque pra você ser bom, você tem que fazer isso, às vezes. Não quero que o Igor fique puto comigo e tal, mas eu vou discordar rapidinho, porque eu acho que, vou voltar a reforçar meu ponto, assim. Eu acho que o Super-Homem, ele não estava pensando em cumprir o bem. Salvar a Lois Lane não era uma coisa boa, nem na cabeça dele, e nem pra ninguém. Não é bom salvar a Lois Lane, sabe? Ela morreu, o destino dela morreu. Terremoto matou ela, o Lex Luthor matou ela. Ele foi egoísta. Ele falou, não aceito viver sem a Lois Lane. Eu quero ela pra mim. Eu quero que ela seja minha mulher, minha namorada, meu amor. Eu não tô pensando bem aqui, não. Eu tô pensando só em mim, eu sou humano, eu não aceito viver nesse planeta e ser o Super-Homem sem a Lois Lane. Eu quero a Lois Lane pra mim. Ele foi egoísta, isso é humano, não tem nenhum bem aí, não. Achei maravilhoso isso, achei maravilhoso. Só duas coisas, assim. Eu acho que o que você tá falando, assim, sabe, é certo, e isso não invalida de forma alguma o que eu falei. Ele fez uma coisa realmente humana, sabe, porque eu acho que é humano, sabe, você descumprir a lei em prol do benefício de uma outra pessoa, isso é humano, sabe, e a gente vê, quer que eu te dê um outro exemplo disso, assim, de uma pessoa que foi extremamente humana descumprindo a lei? Schindler, você viu a lista de Schindler? Pois é, então, se o Schindler tivesse cumprido a lei, ele teria matado aquela galera toda, mas ele descumpriu a lei, então, por que que ele descumpriu a lei? Porque ele é humano. E outra coisa, eu não fico puto, Diego, mas eu discordo. Porque se ele fosse realmente egoísta, olha só, ele teria beijado e ficado com ela, namorando, casando, mas não é isso que a gente vê no final do filme. Inclusive, depois que ele salva ela, tá certo, eles quase se beijam. Aí aparece lá um menininho jornalista, né, o fotógrafozinho, não sei o que, coisa e tal. O Jimmy, isso. Aí ele vê, Jimmy, não sei o que, eles trocam lá uma ideia, aí depois ele sai voando. Aí o Jimmy fala assim, poxa, senhorita Lane, assim, dá pra ver que o Super-Homem, ele realmente gosta de você, ele realmente... E ela meio que, ah, Jimmy, mas o Super-Homem, ele gosta de todo mundo. Eu achei muito fera isso. Ou seja, não é assim tão egoísta não, Diego, sabe? Porque não é uma coisa assim, ah, Lois Lane, você agora é minha. Serás a minha esposa, casarás comigo, Lois Lane. Então o filme termina no casamento. Ah, Jor-El estava errado, interferi para fazer o que... Não, ele não fica com ela. E depois a gente vê Super-Homem 2, Super-Homem 3, ele continua não, sem ficar com ela. Não sei, eu acho que talvez tenha um Super-Homem aí que ele casa com ela, não sei, mas isso já é, pra mim isso é fanfic, isso pra mim é Twilight, pra mim o Super-Homem, e eu que não entendo muito Super-Homem, então quem sou eu pra falar, eu não tenho lugar de fala aqui, mas pra mim o Super-Homem é esse cara que nunca pega a Lois Lane. Esse é o Super-Homem pra mim. Sabe? O Super-Homem que casou, que salvou a Lois Lane pra poder casar com ela. Desculpa, eu perdi esse script e vou te dizer, isso não tá no filme, não. Mas enfim, sabe? Eu acho que uma coisa não anula a outra, não. Eu acho que sim. Você nunca vai me deixar ter a última palavra, mas assim... Ele não termina, mas assim... E o filme realmente não permite a gente ver os dois juntos, né? Uma das razões pelas quais eu gostei do filme de agora, que você não viu, o filme do James Gunn, é que no filme, né, como não é um filme de origem, né, não precisa mostrar nada da origem, ele já começa o filme como Super-Homem, ele tem um relacionamento já também estável com a Lois Lane, que já sabe que ele é o Super-Homem, que sabe que é o Clark Kent e tal, sabe? Esse filme, ele tem um relacionamento bem humano e bem conflituoso também com a Lois Lane, assim, eu achei um ponto forte do filme. Assim, só mencionando, assim, que eles têm um relacionamento até complexo no filme, assim, sabe? Eles têm uma briga no filme, o Super-Homem fica puto. O Super-Homem no filme, ele tem um temperamento meio rápido, ele fica meio bravo no filme várias vezes, assim, perde a cabeça e faz um monte de merda porque ele perde a cabeça. Bem humano. Então, é só comentando, assim, que ele eventualmente vai ficar com a Lois Lane. É, você tá querendo embasar o seu argumento baseado numa porcaria que o James Gunn dirigiu. James Gunn dirigiu. Olha a minha cara de quem assiste os filmes do James Gunn. Não tem argumento. Não posso ter a última palavra. Não posso ter a última palavra. Exatamente. Acostume-se com isso. Tá, a última palavra vai ser minha, então. Bora. Eu só ia falar que eu não assisti esse filme do James Gunn. Não porque o James Gunn seja essa bosta que ele é, mas é porque realmente o Super-Homem é too much, né, pra mim. Eu gosto muito desse primeiro filme, realmente esse primeiro filme pra mim. Ele é muito bem feito. Agora, pensando um pouquinho no que o Super-Homem representa, na verdade, assim, eu queria deixar essa pergunta, né, assim, porque o Super-Homem, ele é um mito moderno. Eu não tô usando essa palavra de maneira leviana, assim, ele é realmente um mito contemporâneo. E por ser um mito contemporâneo é porque ele toca em pontos muito sensíveis, sabe, a nós seres humanos, né? De forma geral. Questões arquetípicas, eu acho que estão inseridas nesse personagem. Eu queria perguntar pra vocês, assim, o que é esse mito que toca vocês? Por que, que o Super-Homem tem esse appeal tão grande pra vocês? Eu curto, eu não sou, assim, o ápice do fã do Super-Homem, nem da DC em geral, né? Mas eu acho interessante isso que eu até mencionei no começo, né? Que você, assim como o Homem-Aranha, né? Pra citar um outro herói, né? Que pegou aquela lição moral do tio dele, né? Que antes de morrer falou pra ele, né? Que com grande poder tem grande responsabilidade. O Super-Homem, ele também segue essa mesma regra, né? Que se você tem essa capacidade de fazer o bem, ajudar e tal, a diferença do que acontece na vida real, né? Nesse mundo fantástico dos quadrinhos, né? Que lindo, né? Que você tem esse pendor, né? De usar o seu dom pra ajudar os outros, né? Você tem... Quanto mais poder você tem, mais responsável você é de usar ele pra ajudar os outros, né? De não ser egoísta e tal. Por mais que ele seja um herói com esse lado humano, né? Que não, ele não é um puro alienígena, um puro deus, né? Ele é uma pessoa, né? Mas eu acho que isso é interessante, né? Que por mais que é uma coisa meio inocente, né? Meio naif que a gente vê no filme, né? Essa coisa de ele ser o bonzinho, né? O Lex Luthor chama ele de escoteiro até. Tem algo interessante aí, né? Que a gente vive em tempos cínicos, né? Eu mesmo sou bem cínico, mas eu reconheço o valor disso, né? De você, se você tem essa capacidade, né? E você usa ela de uma maneira que não é egoísta, né? É uma coisa que eu admiro, né? No Super-Homem, né? Como uma figura mítica, como um personagem da cultura pop. Eu acho que é um bom exemplo para crianças, assim como o Diego foi quando viu o filme pela primeira vez, né? Tem um elemento até, inclusive, educativo, né? Que eu acho que é legal, acho bacana. E nunca sai de voga. Não foi um personagem que é de 39, né? A gente tá gravando em 2025. E isso, essa ética dele, esse ethos dele, se mantém. Eu acho isso massa, eu acho valioso. E complementando esse ponto que a gente tá fazendo, né? Eu acho que o fato dele ter sido egoísta, né? Quando ele fez o mundo girar de volta, pra ele poder salvar a Lois Lane. Eu acho que esse gesto egoísta humaniza ele e reforça ainda mais o ethos dele altruísta. Então, pra mim, o mito do Super-Homem tá nisso que a gente tá falando aqui. Que ele escolhe ser altruísta. E ele escolhe se doar pra humanidade, né? Ele se doa, né? Eu vou viver grande parte da minha vida pelo bem de todos. Eu vou tentar realmente proteger os indefesos da maldade humana, né? Da maldade do mundo, né? Das tragédias e catástrofes do mundo. Então, eu acho isso bonito. Eu acho isso mítico. Eu acho isso o grande cerne do super-herói, de fato. O super-herói, pra mim, ele é um tipo de super-herói, né? Tem outros tipos de super-herói, né? Realmente o Homem-Aranha seria tipo uma versão adolescente dele, como bem o Felipe falou. E eu entendo bem o Igor, não acho interessantíssimo o Igor. Realmente ele não se toca com isso, porque o arquétipo de super-herói que o Igor realmente se encanta, né? E fascina ele, é um outro arquétipo, né? Não é o arquétipo do Superman, é um outro que também fascina bastante. E aí, antes do Igor recomendar o filme, eu posso pedir pro Vini falar a opinião dele por 30 segundos aqui. Grande Vinícius, você tá no nosso programa, o Acervo Fantástico, tudo bem? Oiê! Oiê! Vini, eu quero que você responda duas coisas. O que você acha do Super-Homem? Eu odeio ele, eu acho ele burrão, eu acho ele feioso, eu não gosto dele e ele é um idiota. E aí, agora, eu quero que você fale pra mim o que você acha do Batman. Eu gosto muito dele, ele é muito legal, ele é bonitão, ele é forte, ele tem vários poderes e ele é inteligente. Fantástico! Tá aí realmente uma autoridade em Super-Homem, uma pessoa que sabe, que tem lugar de fala, é maravilhoso. Terminamos assim com essa pérola da sabedoria infantil, é isso. Vinícius me representa. O episódio ia durar 30 segundos só, tá a opinião dada aí, não precisa mais conversa nenhuma, inclusive bora encerrar aqui. A gente, antes de anunciar o próximo episódio, deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts quais são as dicas da semana deles. Bora falar você já da sua dica, Igor, já que o Vini já meio que encaminhou, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tudo que eu quis dizer hoje, o Vini são, ele já disse em 30 segundos, exatamente. Super-Homem, isso é um bosta. Isso é um homem que não sabe usar a própria cueca. Pronto, acabou. É até engraçado falar isso, assim, porque pensando a respeito, o único herói que me dá alguma nostalgia da minha infância, porque realmente foi o meu herói, o meu super-herói de infância, ele é um cara que, pensando bem, ele não é ele tá longe de ser um herói. Aliás, esse aspecto heróico da biografia dele, sabe, eu acho que é o menos importante, talvez o mais controverso. O único personagem, assim, sabe, dentro desse meio que me moveu realmente, assim, sabe, que desperta ainda algum afeto em mim, e como eu falei pra vocês no começo do episódio, sempre que sai algum filme dele, eu faço questão de ir no cinema pra assistir, é o Batman, que eu sei que é um personagem, ainda mais hoje em dia, é um personagem altamente problemático e controverso, sabe, é um milionário que sai por aí, fantasiado de morcego, dando porrada em pobre. Eu sei de tudo isso, mas tem alguma coisa no Batman, assim, sabe, especificamente nos filmes do Batman, que falam alguma coisa pra mim. Eu acho que é o fato, sabe, mais do que ele tá salvando o dia, tá salvando as pessoas criminosas, eu acho que realmente isso, para eu pensar, isso é, pra mim, pelo menos, isso é quase que secundário. Mas o fato de você ter passado por uma situação traumática, né, como a grande maioria dos heróis, dos super-heróis, são pessoas que essencialmente passaram por uma situação traumática e tentam compensar isso de alguma forma, o Batman, ele parece que ele veste o próprio trauma, se veste preto e sai à noite, e tem uma coisa muito soturna e sombria e altamente catártica também nesse sair à noite de preto que ele faz. Eu não sei, eu me identifico porque eu era um jovem gótico, então assim, não é de surpreender que, sendo gótico na minha adolescência, o meu super-herói de infância não fosse uma figura luminosa e solar como Super-Homem, mas que fosse uma figura que tá se torna sombria como o Bruce Wayne. Então assim, o filme que eu recomendo pra vocês ainda é um dos filmes, esse sim é um dos filmes da minha infância, um dos filmes formativos pra mim, que é o Batman de 1989, né, do Tim Burton. Esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, inclusive. Eu tava reassistindo esse filme esses dias, e é engraçado, ele tem cenas horríveis, assim, de filmes de horror mesmo. Começo do filme, inclusive, em que ele parece que ele amedronta até a loucura dois criminosos que acabaram de assaltar uma família, né, num beco escuro em Gotham City, né? É, só esse nome, né? Gotham City, né? Que tem a ver com gothic, com gótico, né? Claro, sabe? Uma criança que gosta de super-herói, é claro que tinha que ser um trevoso mal encarado que nem eu, sabe? Rabugento e esquisito. Só essa cena, ela já tem elementos de horror nisso, sabe? E as coisas que o Coringa, aliás, recomendo esse filme por conta de basicamente um motivo. Assim, o filme todo é ótimo, mas Jack Nicholson, se você não gostar de mais nada nesse filme, pelo menos assim, assista esse filme pra ver uma excelente interpretação de Jack Nicholson. Sabe, uma interpretação de Jack Nicholson, pra mim, é um dos grandes filmes. Eu não sei, é um dos grandes vilões de horror nesse filme. Junto com, sei lá, Robert Englund fazendo o papel de Fred Krueger, ou Doug Bradley fazendo o papel do Pinhead em Hellraiser. Jack Nicholson fazendo o Joker, essa versão do Joker no Batman do Tim Burton. Trilha sonora perfeita do Danny Elfman. Eu gosto muito, eu sei que é controversa essa opinião que eu vou falar, mas assim, eu gosto do Michael Keaton como sendo um Bruce Wayne mais melancólico, mais taciturno, mais introspectivo. Gosto muito dele fazendo isso. E de resto, o filme pra mim, ele é pura diversão, e eu lembro de mim mesmo assistindo esse filme aos 9 anos de idade, e o quanto que eu amava esse filme. Esse é um filme que realmente eu assistia e reassistia. Eu tinha fantasiazinha de Batman quando era pequeno, e novamente, fast forward mais de 30 anos depois, eu reconheço o quanto que um super-herói como o Batman é problemático nos dias de hoje, mas ainda assim tem alguma coisa de muita nostalgia quando eu assisto esse filme especificamente, que me remete a essa época da minha vida, que, não sei, me comove até um pouco. Então minha recomendação é essa. O meu, entre aspas, super-herói, anti-herói de infância é o Batman, mais especificamente esse Batman do Tim Burton de 89. Assistam, que eu acho que é descontos dados. Eu acho que ainda assim é um bom filme que se sustenta muito, principalmente pela excelente interpretação dos atores. Muito bom. A origem do Coringa desse filme é um filme de terror, assim, né? Brutal, assim, muito bom. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana? A minha dica é o anti-Igor. É o Batman de 66, que é o anti... É o Batman ingênuo, é o Batman bobão, pateta. É o Batman com cinto de utilidades, com spray anti-tubarão. É o Batman que tá com uma bomba, né? Que vocês estão me falando, tava me falando no início do episódio, né? Uma bomba redonda, assim, igual de desenho animado. E aí ele não consegue jogar no rio, né? Não sei porquê, depois eles me falam. Coisa nostálgica pra mim é que eu, quando era criança, gostava muito, né? Curtia muito assistir o seriado, né? Do Batman e Robin, né? Esse seriado dos anos 60 com Adam West, né? Dick Ward, né? Dick Ward, o Robin? Burt. Dick é o Robin, né? Isso. Burt é o ator. É que ele usava meia calça, né? Com um shortinho lá e tal. Uma época ingênua e fofa. Quando era criança, essa gostava muito, assim, achava bem legal. Um Batman não a sério, um Batman palhação. Mas é ruim o filme é meio ruim. O filme é bem bobo, é bem palhaço. É só uma curiosidade, eu acho que também acompanha bem, se você não conhece esse Batman dos anos 60, assiste um pouquinho, assim, não precisa nem assistir o filme todo, assiste um pouquinho algumas cenas e tal, e depois vai ver A Feira da Fruta, que é um clássico, que eu acho até hoje muito engraçado. Robin, você vai fumar maconha? Você tirou isso da onde? Ué, foi do cu, Robin, óbvio. É realmente, esse vídeo primórdios do YouTube, né? Na verdade, acho que foi gravado nos anos 80, né? Um pessoal, acho que de São Paulo, umas adolescentes gravaram uma dublagem por cima, assim, do episódio, e aí postaram na internet e virou 15 anos atrás, assim, virou um meme absoluto. Não sei se hoje em dia o pessoal mais novo tá sabendo, mas Batman Feira da Fruta, procurem. São umas cenas desse episódio do Batman a série, né? Porque o que o Diego recomenda é o filme, né? Fizeram um longa em cima dessa série, que é uma série que não é idiota, né? É comédia, é leve, mas é hiper camp, é hiper estilizada. Os criadores sabem o que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo uma comédia mesmo. E o elenco é ótimo, né? Tem o César Romero faz o Coringa, o Burgess Meredith, né? Que viria a fazer anos depois o treinador do Rock, né? E era todos os anos 50. É o Pinguim, né? O elenco todo, né? E o Adam West hiper canastrão, assim. É uma vibe meio Jornada nas Estrelas, a série original, né? Tem uma certa pobreza, assim, no... Na produção, que é um valor que aumenta pra mim a estética dando 60 da coisa, né? É um naif meio camp, mas é uma ingenuidade que não é imbecil. Você sabe, né? Que o pessoal tá lá, todo mundo fumado lá, tão se divertindo, né? E não tão levando nem um pouco a sério. E como o Diego via, eu morava na Colômbia na época, nos anos 80, né? 20 anos depois do filme e da série, e passava dublado, e, né? Sempre acabava, e, né? Você tinha que esperar até o próximo episódio, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tem um episódio que vem com a aventura que o Batman quase morre no final de cada episódio, né? Mas então, eu tinha mencionado, né, que o Gene Hackman, grande ator que morreu agora esse ano, bem velhinho, faz o Lex Luthor, né, que é esse vilão cartunesco, bem... Ele mata pessoas e tal, mas não é uma atuação séria, né? E depois que ele morreu, eu procurei alguns filmes dele, né? E por coincidência, essa semana eu vi um deles, que é com Lee Marvin, que é um ator que eu adoro, dos anos 50 pra frente, até anos 80, assim, ele atuou. Mas esse especificamente é de 72, dois anos depois do Operação França, o Gene Hackman faz um dono de um matadouro no meio do Kansas. Inclusive é o estado lá do Super-Homem, né? E o Lee Marvin é um cara, meio que um matador, assim, um cara especializado em resolver problemas da máfia irlandesa de Chicago. Ele vai lá atrás de uma grana que esse matadouro deve pra ele, e o dono do matadouro é o Gene Hackman, que além de dever grana pra máfia, ele tem tipo um círculo de escravidão com umas mulheres que ele vende droga. Ele, assim, é um pior, assim, vilão que você já viu. Ele é muito escroto. Ele pega gente que foi lá cobrar dele, ele mata eles e transforma em salsicha lá no matadouro dele. É um vilão, assim, irredimível, assim, nem se compara ao Lex Luthor. Então não é um filme de criança, né? É um filme policial, meio neo-noir dos anos 70, mas é um filmaço, assim, eu achei incrível, muito cool. Tem um elemento meio de comédia, humor negro um pouco, assim, também. Lee Marvin, Gene Hackman, primeiro filme da Sissy Spacek, né, que faria depois Carrie a Estranha, alguns anos depois, assim. É uma moça que o Lee Marvin resgata ela. E o Gene Hackman tá, assim, muito bom, como o dono do matadouro lá, que controla a cidadezinha com a mão de ferro dele. Esse, sim, é um grande vilão. A diferença do coitado do Lex Luthor, né, que só queria destruir metade do país lá pra poder ficar rico com terras. Então essas são as nossas dicas da semana, né? Batman 89, Batman 66, e A Marca da Brutalidade, de 1972. E, para anunciar agora sim o nosso próximo episódio, continuando a nossa temporada dos filmes da infância, falaremos de uma seleção do grande Igor. Esse é um filme que acho que é importante aqui, pelo menos para mim, né? E para muitos dos ouvintes que eu já sei. É Labirinto, filme de 1986, do Jim Henson, protagonizado pelo David Bowie, que a gente já viu aqui no nosso programa, né? Com a Jennifer Connelly, adolescente, assim, um filme muito bonito. E um filme que, assim como esse do Super-Homem, né, tem esse lado da beleza, da aventura e da fantasia e tal, mas é hiper escuro e macabro também ao mesmo tempo, né? Filmaço, e esperamos vocês. Eu estou sem palavras, eu estou mais que animado. Esse foi um dos filmes mais fantásticos que eu já assisti na minha vida. É um episódio que, inclusive, eu sei que eu fatalmente irei me emocionar falando desse filme. Eu não vou dar spoilers, não, porque é capaz de eu começar a me emocionar já agora, desde esse momento. Mas esse é um filme que é muito importante pra mim, né? Eu acho que eu vou guardar os meus comentários pro episódio, pra quando a gente for gravar, mas eu pediria pra quem ainda não assistiu Labirinto que assista, porque, bom, assim, é um filme muito importante pra mim, eu acho que é um filme excelente, né? Então, nem preciso dizer que estou animadíssimo pra falar sobre esse filme. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Mandem suas críticas, sugestões, dúvidas no Instagram, no Spotify. Nós lemos todas as coisas que vocês enviam pra gente com muito gosto. E é isso. Gente, um grande beijo e até a próxima. Perfeito. E grande Diego Nunes, bora dar tchau. Valeu, pessoal. Foi ótima conversa. Não imaginava que esse filme ia dar tanto assunto e tanto debate bom. Foi bem brigado, bem bom. Várias discordâncias saudáveis. Adorei o episódio. Muito feliz de ter falado sobre esse, os meus filmes favoritos da infância. E também muito empolgado agora pra ouvir o Igor, pra entender como esse filme marcou ele tanto. Maravilha. Labirinto, um filme de fantasia, né, dos anos 80, né, que é um gênero por si só, fantasia anos 80. Muito fera. Até lá, um abraço a todos. Perfeito, eu sou o Felipe Sobreiro, espero vocês daqui a 2 semanas com o Labirinto. Falou!